Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. 1 da tarde, estamos chegando com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. Ô, querido Potter, dá um off na tela ali, por favor. Eu fico vendo futebol. Ver mais Botafogo de Ribeirão Preto. Já vi ontem ao vivo. Não quero mais ver. Já vi. Botafogo e Marília. E aí, tudo bem, querido Potter? Boa tarde, gente. Tudo tranquilo? Bem, tudo bem. Fala, Porazinho. Sou eu, meu irmão. Beleza. Mr. Pedro Dongonha. Bem, estamos bem. Tudo certinho. A estrela móvel deste Pretinho Básico é o homem que acorda o sul do Brasil todos os domingos às 6 da manhã. Neto Fagundes. Tudo beleza, meu compadre? Parabéns, porque realmente esse domingo me emocionei com a homenagem feita por Fausto Silva, né? Ao programa Pretinho. É mesmo, né? Que coisa de louco. Louco, bicho. Pra nós, sem ninguém pedir, né? E o interessante é que fez homenagem pra nós e, pelo visto, nenhum de nós viu. Eu vi. Hoje não, eu vi. Eu não vi. Eu vi. O Neto viu. Eu vi. Me chamou a atenção porque eu tava acompanhando. Primeiro eu tinha visto o Rafinha, né? Tinha aparecido o Rafinha também dando uma entrevista do Faustão. Ah, é verdade. Não, mas era o Rafinha mesmo. Era o Rafinha, claro. Sobre Luan Santana, sobre o Rafinha. Era o Rafinha. Desculpa. Eu pensei que fosse um cara... Não, o Rafinha, nosso como colega de Atlântida, Barracão da Manhã de Porto Alegre, deu um depoimento sobre o Luan Santana. É mesmo. Pô, legal. E aí depois um abraço dele, é um programa de sucesso do sul do Brasil, Pretinho Básico. Louco, bicho. Oito e sete, galera. Obviamente que muito por causa da imitação do Pedrão, né? É, pode ser. Deve ter chegado nele a informação de que um programa em Porto Alegre, Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, imita o Faustão em uma baita imitação, diga-se de passagem. É, ele deve ter citado por agradecimento. Ele deve ter perguntado, e presta? sim, é sucesso lá. E a do Rafinha, como é que... Eu pensei que fosse alguém parecido com o Rafinha e aí tivesse sido uma brincadeira, como a gente faz com o mural aqui, sim, de botar pessoas que saem porque muitos de nós soubemos por isso pelo Twitter, né? Eu sou pela minha esposa, mas eu sei que alguns aqui souberam pelo Twitter. E foi muito engraçado que eu saí pra dar uma caminhadinha, uma corridinha e tal, e aí quando eu voltei, a minha esposa fazia preparava um bolo lá na cozinha e tal, disse que tava... E aí o Faustão chamou, ô louco, bicho, Pretinho Básico, sucesso, em Porto Alegre. Não, e é o seguinte, era um mapa do Brasil em que cada região, o que acontecia com a carreira do Luan Santana. É porque o Faustão fez um prêmio agora há pouco no programa, premiando lá... As melhores do ano, uma coisa assim. E o Luan Santana ganhou como melhor música, melhor cantor, revelação, não sei o quê. E aí eles viajaram o Brasil... apanhando declarações de pessoas relacionadas com programação de rádio, programação de TV, evento, enfim, falando sobre o fenômeno Luan Santana. Vendedoras de lojas também, né? Vendiam disco e tal, loja de disco. Exato. Várias pessoas diferentes, assim, comentando o sucesso dele. É verdade, amigos. É verdade. E aí, então, ocupamos o destaque, né? Estivemos em destaque num programa nacional, num programa de maior audiência, certamente, do domingo na televisão. É verdade. No final de semana de aniversário do Pretinho. É isso mesmo. No sábado, o Pretinho fez aniversário. É verdade. E hoje pela manhã também ocupamos um espaço num programa de destaque nacional, que é o Redação Sport TV, com o nosso querido Marcos Piange, falando sobre o Figueirense, né? Ele é o garoto propaganda da nova campanha para angariar sócios ao Figueirense. Que duplicou o número de sócios. E o Marcos estava muito bem, como sempre, dando como show. Como sempre está. E de camisa social. Mas eu espero que ele não ouça isso para não ficar convencido. Não, ele não fica. A gente pede pra rapaziada aí, quem gravou isso aí, né? Quem pegou isso aí, que coloque no YouTube e manda o link pra gente aí, pra nossa caixa. Tava muito legal. pretinhobasico@atlantida.com.br. A gente tava ocupado num evento hoje pela manhã, junto com os demais 6.700 funcionários da RBS, conhecendo a empresa por dentro, né? As entranhas da RBS, exatamente a proposta da RBS para os próximos anos, e isso tem muito a ver, é claro, como disse o nosso presidente, nosso vice-presidente, o Nelson e o Duda, o Eduardo Sirotsky Melzer. perdão. Pô, será que eu errei o nome do chefe? Tomara que eu não tenha errado o nome do chefe. O Duda. O Duda e o Nelson, exatamente. Porque o que a RBS faz impacta diretamente, diariamente, em 16 milhões de pessoas nos dois estados e mais São Paulo, onde a RBS agora tem também atuação. Muito bacana fazer parte dessa família e poder dividir com a nossa audiência, que de certa forma também faz parte disso tudo, né, cara? Sim. Muito bem, vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS para esta segunda-feira, início de semana. Cenas de abusos envolvendo jovens atormentam moradores e comerciantes de rua de Porto Alegre. Esta rua é a Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa. Bebedeiras, brigas e gritaria em via pública modificaram a Cidade Baixa, um dos mais tradicionais bairros de Porto Alegre. A galera está inconformada com o vandalismo que se repete a cada domingo. Moradores e comerciantes estão tendo que adaptar sua rotina e seu trabalho. Ao entardecer, jovens migram em bandos, saindo do Parque da Redenção, ponto de encontro, até a rua Lima e Silva. Aí então o que acontece? As famílias se trancam em casa, donos de bares e restaurantes fecham as portas e até banheiros de estabelecimentos comerciais são desativados para que não se transformem em motéis improvisados. Alguns moradores, porém, desistiram de conviver com as arruaças e estão trocando de domicílio. Isso é uma coisa verdadeira, porque a gente passa pela Cidade Baixa, pelas ruas da Cidade Baixa e vê vários imóveis, aluga-se, vende-se, enfim. É verdade. Agora fica a pergunta pra Brigada Militar, né? Que é quem tem que coibir esse tipo de atitude, né? Tá aí, Brigada Militar. Vão deixar até quando? Bom, sabendo disso, eu comprei um apartamento bem na Lima e Silva. Na frente de onde acontece na Lima tudo Silva, isso. Sabendo que é exatamente o que eu quero, alvoroço. Mas esse tipo de alvoroço é inadmissível. É ruim, cara. Mas é um absurdo. Eu morei alguns anos na Cidade Baixa e não era assim, cara. A Cidade Baixa era um bairro legal de se caminhar na rua, inclusive com os filhos. É verdade. Né? E a última vez que eu fui no Parque da Redenção, em Porto Alegre, num domingo à tarde, eu já senti um pouco do que falam aí nessa notícia, né? Porque me impressionou o que tá... Eu desaconselho, tá? Cara, eu não vá com a sua... desaconselho. Não vá com a sua família na Redenção à tarde. Aos domingos. Domingo à tarde. Exatamente. Domingo de manhã tá tranquilo isso, ainda. Tem o brique ali, ainda, né? Mas domingo à tarde, fiquei chocado com muita coisa que vi lá, ali tipo das 4:30 PM em diante. Cite três coisas para te ver, assim. Ah, cara, a gurizada se reunindo em bolo, né, pra beber, muitos pra fazer outras coisas ilícitas. Usar droga, né? E também cara, atos libidinosos. Tem coisas que a gente tem que fazer. Exatamente, entre quatro paredes, né? Exatamente. Entre quatro paredes. Tu pode fazer o que tu quiser, mas em quatro paredes. Pode. Né? Se não for assim, é atentado ao pudor. É isso aí. E ali existem famílias circulando, com crianças. Então, não é o local indicado, né? Vá para a casa de um amigo, peça para a sua mãe ou seu pai para que tenha liberdade de usar o seu quarto, talvez uma vez por semana, ou então pague um motel, que mas fica na melhor. Rua não pode. É. E fica a dica para pais que têm eventualmente pedidos dos seus filhos para ir na Redenção ou informação. Vou na Redenção domingo de tarde. Não sei, dá uma chegada, vai junto. Vai dar uma olhada junto, no que acontece junto na Redenção domingo de tarde. Ali no entorno do Chafariz ali, por exemplo, lá perto do Monumento ao Expedicionário, onde se reúne uma galera de preto ali também, é complicado o negócio. E na real, assim, eu fico falando essas coisas, o cara tá ouvindo, mas que caretice, o porão, caretice, os caras pretinhos, mas não, cara. Não é caretice, não é hipocrisia, a gente tá dizendo, pode tudo, mas exatamente. Cada coisa tem o seu lugar. Exatamente, é isso aí, cara. Fechou. Ponte Ercílio Luz corre o risco de desabar, Almir. Segundo o consórcio responsável pela reforma. Nos bastidores, o consórcio Monumento percorreu na última semana gabinetes de deputados e meios de comunicação para afirmar que a mais antiga ligação entre o continente e a ilha de Santa Catarina não tem segurança. É verdade. Até um relatório sobre os riscos foi feito. É a primeira vez que o consórcio levanta em tom de alarme a hipótese de que a ponte pode cair. De acordo com o coordenador do consórcio Monumento, Cássio Magalhães, a Ercílio Luz só estará em segurança após a construção da estrutura de sustentação provisória do vão central. Enquanto isso não for feito, o Magalhães diz que a qualquer momento poderá ocorrer uma fatalidade. Por que não faz, cara? Cara, depois que o Japão reconstruiu aquela estrada em 6 dias, é verdade. Isso vai virar pra mim exemplo sempre. Tem que trazer os japoneses pra sempre, cá, pra ocupar os cargos que são ocupados pelas pessoas que não têm comprometimento com as coisas. Ah, e tem muitos japoneses querendo fugir da radiação, né? Traz pra cá, as pessoas não têm comprometimento, entendeu? O Pretinho fez 4 anos no sábado e tem coisas que a gente repete desde o primeiro programa aqui. Né? Cara, desde o Sala de Redação programa. Vai fazer 40 anos e tem coisa que se repete no Sala de Redação há 40 anos, entendeu? Tem um programa de rádio na Rádio Tupi Guarani desde 1500 que fala a mesma coisa, entendeu? Não mas adianta, é impressionante, por que tem que deixar nesse estado pra tentar reformar, né? Foi aquela vão tentar reformar. A história da ponte, que nós somos entrevistados pelo Rui Carlos Osterman, né? E o Nego Velho contou a história da ponte do Ibicuí lá. Que ficou um tempão até quase cair, que tinha o Barbará fez uma música, né? Eu passei na ponte e a ponte tremeu. Nem sei te dizer o que foi que me deu. Deu frio na barriga, os cabelos de pé. E quase que secaram o irmãozinho do José. Os peixes debaixo saíram dizendo: vamos se mandar que esse troço tá tremendo. Mas o guarda-ponte falou que cair não vai. Essa é a ponte que balança, mas não cai. Muito bom, cara. Ela balança, mas daqui a pouco ela lembrar da letra, Xé. Marinho isso, Barbará, grande, seu Morgense. Restos mortais de passageiros do voo 447 da Air France, que caiu sobre o Atlântico há quase 2 anos. Após decolar do Rio de Janeiro, foram encontrados dentro de uma grande parte da fuselagem localizada no mar no domingo. A afirmação foi feita nesta segunda pela ministra francesa dos transportes. De acordo com ela, essa descoberta dá aos investigadores esperanças de localizar rapidamente as caixas pretas do avião. O voo AF447 da Air France, que fazia o trajeto Rio-Paris, desapareceu dos radares na noite de 31 de maio de 2009, com 228 pessoas a bordo. Somente cerca de 50 corpos foram encontrados pouco após a catástrofe. E tu viu como é que foi que acharam? Estavam fazendo um trabalho marinho, assim, um trabalho de biologia marinha. Ah. E aí lá no fundo do mar, daqui a pouco deram de cara com a fuselagem, com os corpos ainda presos no cinto de segurança. Meu Deus. Deve ter sido uma tragédia daquelas assim, sabe? Sabe, eu acho que esse voo teve todos aqueles temores que quando a gente pega um avião, a gente tem. Essas pessoas viveram aquilo que a gente tem, o máximo medo que a gente entra no avião, essas pessoas viveram. O bom, cara, é que um acidente assim, né, que enfim, né, cara, leva a vida das pessoas, leva amores de pessoas, leva, enfim, é rápido, né, pra quem tá lá dentro é muito rápido. Não sei. Claro que é. Eu não sei. Mas claro. Teve gente que foi achada a 100 quilômetros daí. A queda do avião. Mas é que ninguém sabe o que aconteceu com esse avião. Por isso que eles querem a caixa preta. Se ele explodiu no ar, se tem gente trancada com peso, quer dizer, com cinto ainda dentro da fuselagem, quer dizer que ele não explodiu, uma parte dele só explodiu. Foi um horror. Foi um horror. Mas é que o que eu quis dizer, a mensagem, é que um avião em queda, ele se espatifa, né, cara? Nossa. Ele abre, ele né, tem muito, é muito rápido, deve ser muito rápido. Menos o Lost. No Lost, não. É isso, 1:13. Foram os destaques comentados do Clique RBS. Vai em carreira solo hoje, Marcelinho. Vai em carreira solo. Hoje é o meu momento aqui neste programa, porque Marcelo... Brilha muito no Pretinho, Marcelinho. É verdade. Porque, Marcelo, temos notícias de fonte segura que Marcelo está no Rio de Janeiro. Oh, beleza. Tentando renovar seu contrato com a Vênus Platinada. Que vidão do Marcelo, hein? É verdade. Segunda-feira no Rio de Janeiro. Ontem eu vi ele em Gramado. É verdade, tava lá. É verdade. Marcelo está viajando bastante, né? Tá viajando. Tomara que ele volte ao programa. Tomara. Vou ajudar você hoje. Cala a boca, Cid. Chega aí, Cidão. Obrigado, Pedro. É verdade. Vai cumprimentar. Pode bater. É verdade. Tá forte o Peter, né? Eu estou tinindo, mas não tanto ele. Você está velho, decrépito. Você está decrépito, está tossindo agora. Não vou enganar, depois daquele ensaio dele na cara, dá pra ver que ele tá tri bem. É verdade, vai estourar plástico. Você está debochando a minha foto, não, aquela sunga maravilhosa. Ah, quem é você mesmo? Eu sou o Neto Fagundes. É verdade. Você é o que... Não, mas eu vi já, eu já... Não, eu uso, o Neto eu está uso, do seu uso, lado. Eu uso um chapéu com cabelo comprido. É verdade. Não, é verdade. Vamos às notícias. Não vai atrás desse papinho, né? É verdade, cala a boca, Cid. Cala a boca, Cid. Vamos deixar o Marcelino falar e o Cid vai te ajudando. Eu vou ajudar. Vai comentando. Só queria cumprimentar o Neto. Tinha que ser o contrário, né? O Cid que te dá as notícias. Não se meta. Deixa o Cid falar com sangue, deixa a Agência Federal de Regulação de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos permitiu que uma empresa estampasse nos preservativos, preservativos. A famosa... É verdade, você não usa, né? Você não usa. Tá falando comigo? Pensa que é toa que dorme. É verdade. Não se meta na minha intimidade. Leia a notícia. A famosa língua de Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss. Os preservativos da empresa já traziam a imagem da banda de rock nas embalagens, mas essa é a primeira vez que a agência permite o uso de publicidade na própria camisinha. Vai ter o linguão do cara lá. Vai ter o linguão do cara lá. É verdade, deve ser. É em formato de língua? É verdade, é verdade. Tem sabor ervilha, vem língua com ervilha. É verdade. Você tem algum comentário a fazer, Cid? Eu não tenho comentário a fazer. Então cala a boca, Cid Moreira. É verdade. Não, não, não. Não, esta hora não. É verdade, esta hora não. O norte-americano Richard Parker, de 29 anos, foi preso na última quarta-feira em El Paso, no estado do Texas, Estados Unidos. Malte Parker. Depois que comeu maconha. Maconha. É verdade. Como assim? É verdade, ele comeu maconha. Na tentativa de eliminar as evidências contra si. Que lance, hein, cara? Comeu uma cônia. É verdade. Quem é aqui, né, amigo? Só você. Vai aí, Marcelino. É verdade, Marcelino, tu imagina o tio da van tendo que explicar pras crianças que não conhecem o nome. Isso é notícia, isso é jornalismo, cara. Tá bem. Bota no Google que vai ter lá. Só, as crianças do tio da van têm que começar a conhecer uma realidade. Olha só, agora não é o momento pra conhecer a realidade. Cala a boca, pote. Vamos fazer uma reunião interna. É verdade. Vamos seguir aqui com a reportagem que está no jornal El Paso Times. Parker foi detido acusado de... Me cuspi todo agora. Você está se babando, poxa, seu babaca. Cara, tu tá com a boca seca, cara. Ele é porco. Deixa eu falar, cala a boca, Cid. Tá com pouco sangue a voz, tá muito calminho. É verdade, calminho. Tá com pouco sangue. Falei pra ele isso hoje, de manhã eu encontrei o Marcelo. Falei, tu tá muito calminho hoje, Marcelo. É verdade. Fugindo, Marcelo. Estou calmo, fim de semana foi maior curtição. Vale a notícia. É verdade. Parker foi detido acusado de adulteração de provas. De acordo com o relatório oficial, policial... Se envolva na notícia, você não está vivendo ela. Cid. O suspeito chegou a exibir a droga mascada dentro da boca pra gente. Olha aqui a droga mascada! Que lança mas mascada, se recusou hein? A cuspir pra fora. Não temos nenhuma notícia de animaizinhos perdidos, nenhuma notícia de celebridades. Tá bem. Volta contigo aí, vai contigo, Pikachu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cid. Tá bem? Volta às seis. Nada, volta às seis. Fica aí, mas às seis da tarde é a tua obrigação. Mas é melhor às seis do que participar com este aí que não sabe nem ler. Cala a boca, Cid. Cala a boca. Eu não vou calar a minha boca. Ô, Cid, apresentei. Não faz assim, Cid Moreira. Deixa eu te dar uma dica, Cid Moreira. Quando vier a Porto Alegre, quando vier ao Rio Grande do Sul novamente, Cid Moreira. Tu tá morando aqui, na verdade, né, Cid? Já sou um gaúcho. Gaúcho. E tu conhece as maravilhas da nossa serra, da Serra Gaúcha, Cid Moreira? Me disseram que existem coisas maravilhosas. Existem, Cid Moreira. Serra. Então eu queria te dar uma dica. Quando subir a serra, vai lá no Alpen Park, vai te divertir, vai ser feliz no Alpen Park. Como é o nome? Alpen Park. Eu vai fazer farvorismo, ecoaventura. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho, trenó de velocidade. É um troço muito bacana. Foi lá puxar o trenó? É no meio do mato. Grande abraço pra rapaziada do Alpen Park. A gente vai pra Gramado, encontra uma galera impressionante que na zona rural de Gramado, onde tu não imagina que tem um radinho e as pessoas estão nos ouvindo. Na zona rural de Gramado e Canela. Eu sei como é que é, eu vivo na zona rural lá, Magnata. Tem que fazer uma colheita de vez em quando. É verdade. E é bem legal lá, Magnata. Então deixa eu mandar dois abraços especiais aqui. Um pra Sandra e pro Jonathan, que são locais ali de Gramado e Canela, e tem um ateliê só com antiguidades. E coisas bacanas, assim, muito legal, bem na estradinha Gramado e Canela, ao lado do Supercarros. O que é o Supercarros? Uns empresários lá da Serra se reuniram, fizeram o Museu do Carro, agora fizeram o Museu da Harley, o Museu de Cera, o Madame Tussauds de Canela, Gramado e Canela, assim, muito legal, tem que ir lá visitar. É um baita projeto dos caras que tá movimentando a Serra Gaúcha, tirando do lugar comum a Serra Gaúcha, é um troço elegante, gabarito mesmo, acessível para todos os públicos, tem que visitar. E, pô, eu queria dizer, cara, que eu realizei um sonho da minha vida nesse final de semana, dando uma banda, pilotando uma Ferrari, velho. Olha aí, rapaz. Os caras têm ali no Supercarros em Gramado, eles alugam a Ferrari pra tu dar uma bandinha, uma volta, claro que uma volta assistida, não só né? Ferrari, né? Não, tem Ferrari, tem Porsche, tem Lamborghini, tem Maserati, tem Shelby. Foi esse que dirigiu uma vez o da Chevrolet, o Corvette. Corvette, tem de tudo ali, velho. Tem que dar uma chegada lá, visitar e se aventurar em dar uma banda numa Ferrari. Boa, pra não esquecer nunca mais na vida, Cid Moreira. Tem Ferrari com conversível? Não, a que tem lá não é conversível. Então não vou poder. Não vai dar pra ti, é verdade. Não, não é possível. Tem toda razão. Mas deve ter um outro carro. Tem. O Corvette é conversível. É bonito um Corvette. É demais. Vou andar. Desculpa, parabéns. Me alongar aqui, mas quero realmente fazer salientar que Gramado e Canela oferece isso pra nossa audiência. E ainda mais agora, que vem o inverno. Isso, exatamente. Não só Gramado e Canela. Estive perambulando também pela Serra Gaúcha. São Francisco de Paula é apaixonada pelo Pretinho. Muito legal, que beleza. Lá também eles fazem a mesma coisa. Tem um lago lindão lá, o São Bernardo. Tem umas pousadas lindas lá. A pousada do Engenho é uma coisa espetacular. O lago é na frente do hotel? É na frente do hotel, o Cavalinho Branco. Cavalinho Branco. É, exatamente, que é espetacular. Demais. Também tem um churrasco na vala, que é aquele churrasco antigo, princípio de tudo, né? Na outra pousada lá. Então, um abraço pra São Francisco de Paula, que também adoro o Pretinho. E pra não dar ciumeira, tem que ir no labirinto de Nova Petrópolis. Ah, né? É verdade. É bacana. Eu já me perdi. E o Zoo lá de Gramado o também, o Zoo de Gramado maravilhoso, também, que é demais. E eles estão criando um espaço temático pra contar a história do Rio Grande do Sul, cara. Ali nos fundos desse zoológico. Negócio impressionante, cara. Visite o zoológico de Gramado. Tem que visitar. Que é muito legal. É primeiro mundo o zoológico de Gramado, cara. Vocês já foram no zoológico de Gramado? Não. Eu já fui. Tem que levar os filhos, os afilhados, os filhos. Tem que levar, cara. Belo passeio com explicações, com gente. Bicho solto do teu lado, tucano, voando em volta de ti. Por falar nisso, cara. O que, cara? O que houve, pô? Minha tia morreu na Alvorada. Tá brincando? Sério, mandar um abraço. Esse fim de semana agora? E aí ficou. Pô, sinto muito. E aí ficou lá o tucano da tia. O tucano. Eu preciso, tu vai comigo pra Alvorada lá. O que tem que fazer? Eu preciso que alguém. Que o tucano só vai comigo, né? Sim. Me conhece tudo e vai voar, tu não mais? Vai voar de mim. Aí eu preciso que tu vá dirigindo, eu vou com o tucano atrás. Cara, como é que eu não... Há quatro sou idiota, anos cara. No Pretinho cara, básico. Quatro anos essa piada vem e vai e eu até caio até Luciano Huck já caiu na Eu caí nela agora. Aliás, pode falar ou não pode falar que nós vamos participar de um evento aí? Não pode falar. Não pode falar. Vamos lá, Pi, vamos dar só o Pi, vai. Vai, dá uma banda aí, Pi. Isto... Aí o camarada vai visitar um amigo. Tá bêbado, Pê? Não, o Easter era pra bebeu, pensar. Pê? O Easter bebeu era pra quem não lembra. É porque eu acho que essa aqui, eu fiquei pensando, nego velho. Essa aqui. Nego velho? Vai, nego velho. Cara, eu acho. Então vai, nego sem velho. Sem olhar, sim. Vai. Não, eu posso contar o visto, olha. Tá, conta então, aí. Então. Isso. Vai. Filho vai até o pai chamar o pai. Pai, a mãe mandou chamar. Porque já tá bêbado, né? Aí, como todo bebum, o pai não admite a bebedeira. Que bêbado aqui, guri. Olha ali na porta do bar. O cachorro tá entrando. Se eu tivesse bêbado, eu, ó, agora, tava vendo quatro zóios. Entendeu? Eu tô vendo dois zóios do bicho. Pai, o cachorro tá indo embora. Ai, vai daí, poder. Xixi no banho por outra perspectiva. Que baita título de e-mail, muito né? Muito bem. Esse é um título de e-mail que vai pro ar. Né? Claro. O segredo de um bom e-mail aqui no Pretinho é um belo título. É a manchete, né? Que chama a atenção do produtor. Exatamente. Né? O produtor abra a caixa e veja, xixi no banho por outra perspectiva. Quem é que não vai abrir esse e-mail? Lembrando que a Gisele Bündchen é a grande, né? Defensora do xixi no banho. Defensora dessa campanha. É, fala, Potter. Eu tava ouvindo o Pretinho dia 28 de dezembro de 2010, recentemente, então... Pois não pude ouvir ao vivo, eu vi vocês falando de novo sobre fazer xixi no banho. Aliás, aqui eu abro um parênteses pra dizer que tem uma indústria negra, porque é assim que chamam na indústria, né? De pretinhos básicos antigos sendo comercializados na internet. Mercado paralelo de pretinhos. Comercializados. Entendeu? E aí a galera dá notas pros pretinhos, sabe? Dá 6 do dia 15 de outubro de 2010. Legal, é um dos melhores de todos. E aí tem um ranking de pretinhos baixados. Que beleza, velho. Sabe? Tem um monte lá. E recentemente o pretinho mais baixado foi o do Porã do Fantoche. Ah, sim. Tá no blog do Pretinho, aliás. Se não me engano, reprisou agora no sábado. Tá no blog do Pretinho, uma brincadeirinha lá com os meus fantoches. Boa. Bom, ouvi vocês falando sobre fazer xixi no banho. Do jeito que vocês falaram, principalmente o Potter, é pra entrar no banho, ligar o chuveiro, fazer xixi e depois tomar o banho, certo? Bom, dessa forma, gasta mais água e ainda gasta mais luz. Pois o chuveiro fica ligado enquanto o bonitão tá fazendo xixi. Uma descarga gasta muito menos do que aqueles segundos com o chuveiro ligado. Não, tá errado. Eu enquanto tô fazendo xixi, eu tô me ensaboando. Eu tô embaixo da água. Ah, sim. Tem toda uma técnica. Versátil, exatamente. Claro. Ou tô ensaboando a cabeça. Eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Sim, eu não ligo o chuveiro e fico ali parado sem fazer nada. Não, o xixi tá sendo feito, sim, e as minhas mãos estão ocupando com outro tipo de lavagem. E automaticamente não vai ficar o cheiro do xixi, porque tem o cheiro do sabonete se sobrepondo ao cheiro do xixi. Eu acho que aqui eu já destruco a tese dele já, né? Se a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aí não dá problema nenhum. Né? O Felipe Castoldi de Floripa, segundo ele, e ele tem razão, se tu fizer só xixi com banho, não adianta nada. Tá gastando água do chuveiro ligado e aí tá caindo água ali, tu tá fazendo só xixi. Então é isso aí. Um problema sério que tem, né? É quando tu liga o chuveiro e tem que esperar ele esquentar, né? Uhum. Que aí aquele monte de água, você fica olhando sempre muito água. Demora mais o a gás, né? O a gás. Só o a gás demora, né? É, o chuveiro é 10 segundos, 15 segundos. É uma coisa que dá uma dor no coração, porque tu fica esperando aquela água esquentar e é muita água que tá saindo, cara. É verdade. Já armazenei água, já comecei a armazenar às vezes a água. Deixar ali um balde, uma coisa. Bota uns balde pra desentupir o vaso depois. Não adianta, tu bota muita água fora. Vai fora, não tem. E quanto balde vai pra isso? Depende do tempo que demora pra... Sim, mas pra esquentar quanto? Quatro, cinco baldes? Não, menos balde do que a água que tá caindo, né? Não tem balde suficiente pra segurar ali. É uma porcaria isso. Mas sou eu, né? Tu, meu cumpadre. Mandar um abraço pra galera lá do Hospital Ernesto Ornelles, lá que cuidaram de dois corações importantes, do meu pai e da minha sogra. Que beleza. E tá tudo bem, graças a Deus, com os dois. Mandar um abraço pro Dr. Ciro Leões, que foi o coordenador de tudo lá da cardiologia. Leões, cara, leões. Leões. Não, o plural de leão é leões. Mas o sobrenome dele é leão. E mandar um abraço também pra enfermeira Fabrícia, pro Lauro e pro Fábio, que são amigos lá que pediram pra mandar um abraço aqui. Parabéns a todo mundo que trabalha com enfermagem. Boa. Vou confiar no Mr. P aqui. Vamos ver, meu compadre. Um camarada... Teve todo esse tempo pra ler e não leu? Não, li já. Camarada vai visitar um amigo. E aí, parceiro, tudo bem? Quanto tempo, cara? Que bons ventos o trazem. E o camarada meio sem jeito. Sabe como é, querido? Deu uma enchente lá em casa e eu perdi todos meus móveis. Será que tu tinha como me emprestar um dinheiro aí pra dar uma ajeitada na minha vida? Tá, mas e quanto precisa? Olha, eu acho que uns R$1.000. Nepal, pra você passar no seu pão! Oba! Essa piada aqui vai pra Daiane, mulher do meu amigo remoto, e também pra Maribel. Remoto? Remoto, surdo de terceira da Cara, eu fico pensando, como é que surgiu o apelido remoto? Controle remoto, né? Controle remoto. A mulher dele manda que tá no controle. Muito bom! O grande remoto, também pra Maribel e Fernanda, que trabalham com a Daiane, e também pra toda a galera que vai estar na festa do Direito, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia neste sábado em Porto Alegre. E quem vai fazer o som? Na HD, lá na Graciliano Ramos, 500, antigo Centro Gaúcho de Esportes. Vou estar lá, DJ Porã. DJ Porã, novamente. 900, é a festa 997 do Porã, faltam só três pra mim. Nesse mês aí. Que bom, cara, eu fico feliz. É isso aí, cara. Conhecimento discotecagem do Porã. Muito bem, obrigado. Parabéns, Porã, hein? Tá trabalhando bonito. Garota chega pra mãe reclamando do ceticismo do namorado. Mãe, o Mário diz que não acredita em inferno. Case-se com ele, minha filha, e deixa o resto comigo. Mais um. O homem leva um susto ao ouvir da sua cartomante. Em breve a sua sogra morrerá de forma violenta. Imediatamente ele pergunta à vidente: violentamente? E eu? Eu serei absolvido? Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Tá bom, foi bom. Cara, antes dos classificados, quero ler o e-mail do ouvinte chamado Clésio. O Clésio é de Criciúma. Vamos prestar atenção aqui, guris, então, obrigado. Alexandre Fetter, começa ele assim. Você que é um cara legal, cabeça boa, bem resolvido, acima da média, uma pessoa com cabeça privilegiada. Será que ele tá falando de mim, cara? Acho que é do Cid, cara. Eu acho que não é de mim que ele tá falando. Ah, não, mas você pode ser não pode permitir tanta hipocrisia dos próprios colegas neste seu programa. Aliás, gosto de todos vocês, mas desta vez me tiraram do sério. Eu sei que cada um tem sua opinião e quer expressá-la, mas tem que haver muito bom senso e ouvir, ver, ler exatamente o que aconteceu para comentar. Afinal, vocês são formadores de opinião. Se você me perguntar, Alexandre Fetter, o que eu acho da Preta Gil, eu respondo: eu acho um lixo. Daí então vão me acusar de racista? Peraí, alguém sabe ao que estou me referindo? se é as músicas dela, se é o corpo dela, se é o comportamento e atitudes dela, ou é a cor dela. Cara, vamos parar com essa perseguição antirracista e anti-homofóbica. A mídia hoje está podre. Vamos deixar de ser hipócritas. Todos hoje, ou a maioria pelo menos, são hipócritas, principalmente na mídia. Todos têm muito medo de estar cometendo algum tipo de discriminação. E com esse excesso de medo, as pessoas deixam de falar o que pensam, o que acham de verdade, para se submeterem então à ordem do politicamente correto e dizer que aceita a homossexualidade numa boa e que negro tem que ter cota. Porra, bota ele com H, P-O-H-A. Vamos parar de mentir. Ninguém de vocês aceita na boa. Tu, Fetter, vai querer um filho gay? Não e pronto, diz ele. Ele pergunta por mim e responde, tá? Tu, Fetter, vai querer um filho gay? Não e pronto. Ele respondeu por mim, eu não fiz nenhum comentário até agora. Tá? Assim como ninguém quer ter um filho excepcional. Ou alguém aqui na mesa quer? Pergunta ele. Aliás, não é excepcional, é portador de necessidades especiais, diz ele. Abre parênteses. Outra hipocrisia. Fecha parênteses. Respeitar é diferente. Conviver com as diferenças é outra coisa. Agora, aceitar uma nova ordem nacional regida pelas minorias, onde matar pode, roubar pode, desviar dinheiro público nem é mais notícia. Mas se você chamar de viado ou negro, é processado e vira assunto em mídia nacional. Escuta então, o que se fala dos argentinos não é uma discriminação? Eu posso dizer que não gosto de argentino, mas não posso dizer que não gosto de gay e negro. Claro que é, diz ele. Eles são seres humanos como a gente, e qual é o problema? Aliás, queiramos ou não, são muito superiores a nós brasileiros em muitos aspectos. E se nós falarmos dos judeus, então? Amanhã será a abertura na certa do Jornal Nacional. Quanta hipocrisia, camaradas! Abram suas cabeças, não podemos nos calar com uma coisa que querem nos impor. Desculpem alguma coisa aí, mas eu não pude me aguentar calado. Abraços a todos, Clésio Zanupi, de Criciúma. Só escreve um e-mail desse quem é branco, heterossexual e tem uma vida absolutamente confortável. Tenho dito. Eu achei legal o e-mail dele. Eu só acho que é bem discutível a questão das cotas, porque a questão das cotas para o negro, ela é uma questão de proporcionalidade, né? A justiça busca a proporcionalidade das coisas. É na mesma medida da proporção da raça que ela precisa ter representantes e por isso a cota. Não é em função de resgate, bababá, é uma outra coisa. Agora, no restante, eu acho que ele está certo. Ele foi bem na opinião. Cerne dele, eu concordo com ele. O mundo está chato mesmo, isso é verdade. É verdade, mas eu tenho uma coisa, tá? A perseguição do politicamente correto deixou o mundo muito chato. É que é específica a questão. Ele tá fazendo referência ao politicamente correto na mídia. É que na mídia, cara, não tem como ser diferente disso. Entendeu? Outro é um cara genial, como um Marcos Piangers, por exemplo, que brinca com isso e todo mundo sabe que é brincadeira. Outro não pode fazer um troço desse. Porque as pessoas não vão interpretar da maneira como tu tá querendo brincar com uma minoria, entendeu? Que é o homossexual, que nós temos... Eu, particularmente, convivo e não abro mão da minha convivência com os meus amigos negros e homossexuais. E outra, saio em defesa deles se preciso for. Mas não é todo mundo que assina. Cara, eu sinceramente achei lamentável o e-mail do ouvinte. Lamentável. Eu assim, no meu ponto de vista, e ele pode estar aí me chamando de hipócrita, porque eu falei muitas coisas a respeito desse assunto na semana passada aqui no programa, eu achei lamentável o e-mail do ouvinte. Aceito a opinião, né? Mas eu acredito que da maneira como ele expressou essa opinião, ele mostrou todo o preconceituoso, todo o preconceito que ele tem contra essas pessoas, contra negros e homossexuais. Não, mas ele não, que ele possa ter, né? Ele possa ter. Me parece que a ideia dele, a intenção dele é muito simples. Ou ele tá querendo aliviar, né? De uma vez por todas. Ou ele tá querendo aliviar de uma vez. Ele quer tratar tudo com normalidade, né? O exemplo dele foi perfeito. Se eu critico a Preta Gil, nunca vão falar que eu tô criticando o trabalho da Preta Gil, e sim que ela é negra. Não, me parece. Ou que ela é gorda, entendeu? Eu não gosto da Preta Gil. Não tô falando que eu não gosto da Preta Gil, né, Pi? Eu tô falando que eu não gosto da música dela. Entendeu? Agora, se eu critico tu, Fetter, eu não tô criticando branco, eu não tô criticando uma raça, eu tô criticando a ti. Ok. No Brasil, quando tu critica ou um negro, ou um gay, ou seja lá, o politicamente correto vai direto ali. Como só criticasse isso certo, é tu esquecer que alguém é negro, esquecer que alguém é gay, esquecer que alguém é heterossexual. É tudo gente, né? Exatamente. Quando morre, vai tudo pro mesmo lugar, né? Eu acho que essa é a alma do e-mail dele. É a alma do e-mail dele. A sensação que eu tenho do e-mail dele é muito mais simples do que toda essa discussão. Ele simplesmente tá defendendo a ideia das pessoas terem opinião, indiferente de concordar contigo ou não. Isso não significa que, ao dizer que não gosta, aí sim, disso ou daquilo, que tu seja contra aquela pessoa e tu queira o mal daquela pessoa e que tu seja violento com aquela pessoa. Tu apenas está posicionando e dando a tua opinião e é isso que ele quer. Não, tem uma coisa que se pare um pouco de ficar e pelas costas se fica falando coisas que entendeu? Então, me parece bem simples, assim, bem simples. Ele quer apenas que as pessoas digam, eu sou contra o homossexualismo. Tá, e daí? Não, mas ele pode ou não pode? É o das internas. A minha pergunta é essa. Vamos ser direto na ferida aí. Ele pode e sendo é um erro grotesco. Eu posso fazer uso da palavra, pedir desculpa te interromper, sabe por quê? Porque ele citou nominalmente a minha aqui, tá? Ele perguntou assim, ó, e tu, Fetter, vai querer ter um filho gay? Eu vou responder pra ele o seguinte, eu vou querer ter um filho feliz, que se sinta feliz com sua opção sexual. E pra eu ter um filho feliz com sua opção sexual, seja ela igual a minha ou diferente da minha, sendo que eu sou heterossexual ortodoxo, por mais que exista brincadeira e tudo mais, eu tenho que trabalhar pra isso acontecer. Eu tenho que hoje vir aqui e me dispor a quebrar a barreira contra a barreira que existe contra os homossexuais. Tá, mas tu vai ter que dar uma instrução sexual pro teu filho. Tu vai ter que dar uma instrução sexual pro teu filho. Ok, e a melhor instrução é o exemplo. Tá, mas é isso que ele tá se referindo, Fetter, desculpa. É isso que ele tá se referindo. Quando ele pergunta tu quer ter um filho gay ou não, não é no sentido de respeitar e aceitar se for o caso. Mas na hora de querer, na expectativa de um pai ou de uma mãe, na expectativa que existe dentro de nós quando a gente tem um filho, nós temos uma. E me parece que na maioria dos casos é seguir aquilo que tu é. Claro que se tu é homossexual assumido, não vai ter problema de tu instruir o teu filho para isso se tu perceber nele alguns traços assim. Do contrário, que ele não mostre para ti nenhum traço, me parece que é uma coisa natural de tu dar uma instrução sexual heterossexual. Sim, é que eu falei sobre o exemplo. Então nós não queremos. A minha filha vai me ver que eu sou um cara hétero ortodoxo. Mas a vontade, ela tá dentro. Nesse sentido que ele pergunta, tu quer ou não quer. Mas não é o heterossexual vendo o que tá acontecendo, tu é heterossexual ou homossexual sentindo. Vem de fábrica, né? Sentindo. É diferente, por mais que um momento vai se manifestar. Isso a vida vai mostrar e vai se apresentar para essa pessoa numa situação em que ele vai se encaminhar para o gosto dele, pessoal. E aí eu te pergunto, Porã, tu tem ou não tem o direito de gostar ou não gostar, de querer ou não querer, indiferente e não significando não aceitar? Tem, né? Pode. Tem. E tu pode manifestar tal qual o outro pode manifestar ser favorável? Se aquele que é favorável tem o direito de manifestar que é favorável, aquele que é contrário tem o direito também de manifestar que é contrário. No princípio, eu falei que foi um cara branco e heterossexual que escreveu, né? Por que eu falei isso aí? Porque quem não é branco e heterossexual no Brasil sofre preconceito. É isso aí. Tem dificuldade no emprego. É isso aí. Sabe? E tá falando alguém aqui que dias desses magoou dois amigos aqui nesse microfone, certo? E me senti arrependido e essas pessoas ficaram sabendo disso por mim. Né? Sabe, porque eu externei uma coisa que eu não sinto. E eles sabem que eu não sinto. Sim. Entendeu? É isso aí. Agora, o negro no Brasil e o homossexual no Brasil, acho até que isso em todo mundo, sabe? Eles sofrem por ser negro e por ser homossexual, que é uma canalice do tamanho do mundo. Tá, vamos acabar com esse assunto agora. Eu vou acabar com esse assunto agora, porque tem que fazer os classificados. Eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Biju, que é gay. Um grande e negão. Biju. E gente fina. O quê? Gente, fina é tu, compadre, né, Biju? Mas eu acho que o Biju, eu vou repetir, o Biju é viado e negão. Biju, eu te amo, Biju. E eu já tá legal. Eu acho que o Potter foi muito bem na colocação dele aqui, Porque só sabe do que está falando aí quem já sofreu preconceito, cara. É isso aí. Só quem sofre é preconceito sabe onde aperta o sapato. É isso aí. Então, assim. E seja qual for, pô. O gordinho, o pobre, é tá? O pobre, o negro, o gay, a prostituta, todo mundo. Cara. O integrante do Pretinho, dentro da RBS. As minorias, o rico, porque o rico também sofre discriminação. Tá. O rico é absoluta isso minoria. Eu sinto diariamente na pele. Era aí que eu ia entrar no lance, né, cara? Vamos ver, Mr. P, pra encerrar definitivamente. Não, da minha parte, e eu digo realmente, posso repetir, são coisas diferentes, raça, cor e comportamento. Comportamento se discute, se questiona, se cria 10 anos de debate para se chegar a uma conclusão melhor possível. Raça, não há questionamento. Boa. São todos iguais. Isso aí. É clá, nós aqui com duas da nossa audiência. E aí, galera, tô precisando de dinheiro pra comprar um monte de porcarias inutilizáveis. Então decidi vender mais algumas outras sem função pra mim também. No caso, eu tô vendendo meu PlayStation 1, o grande, normal, não a versão pequena, que foi muito pouco usado por mim por falta de tempo. Mando junto cartão de memória, 3 controles e ainda de lambuja alguns jogos. Sem pila, custão. Interessados, por favor, compre meu play @hotmail.com. Valeu, Pedro Guerra. 150 com jogos. Mais um aqui, Carlos Pretinhos, é com um desgosto enorme que lhes escrevo este e-mail, pois através dele pretendo anunciar meu estimadíssimo contrabaixo da marca Eagle, modelo SJB005, da cor vermelha, com escudo perolizado. Ah, legal esse contrabaixo. É um baixo em estado de novo, muito pouco usado, acompanha junto bag e cabo de 2 metros. Estou pedindo a bagatela de R$450, tendo em vista também que ele é blindado, com pouquíssimos ruídos. Não, pode dar tiro. Pode dar tiro nele, não dá nada, Magnata, pode tirar. É blindado, pode dar tiro. É uma loucura isso aí, Magnata. Mando fotos para os interessados, e-mail, vendo baixo Eagle, @hotmail.com. Eagle é águia em inglês, né? É águia. Vendo baixo Eagle, @hotmail.com. Acho que vou comprar esse aí pra tribo, né? Ué, cada, é legal. Cada vez mais estão arremessando objetos nos shows. Egali Intercâmbio apresentou aqui os classificados do Pretinho. Acompanha a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Hoje não temos Almir, vamos fazer um intervalo que a gente está muito atrasado. Vamos maturar. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Nova Skin e o Cervejão, se beber, não dirija. Vamos fazer aqui os destaques da rodada do final de semana. Quem é que vai, o Vanzolim? Um grande abraço, tudo bem, Alexandre? Vanzolim, como é que vai, Vanzolim? Que prazer reencontrar essa gurizada, hein? Todo mundo aqui começou nosso, comigo, Vanzolim, tu tá meio gagá, Vanzolim. Como assim? Quinta-feira tu tava aqui com a gente, Vanzolim. Quinta-feira pra mim é muito longe. É muito longe. Quinta, sexta, sábado, domingo, segundo, 3 dias tu tá aqui de volta, Vanzolim. Eu tava com saudade de você. Então me dá um abraço aqui. Grande abraço. Pô, que prazer, hein, Alexandre? Como tu tá crescendo, Vanzolim, hein, querido? Crescendo por dentro, né? Pô, crescendo, né? Por dentro, né? Um negócio bacana ver o teu crescimento dentro, assim, é uma... Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Vamos ver então, Vanzolim. Objetivando, né? Bruno será submetido a exames médicos e vira dúvida. É mesmo? Lateral direito sofreu uma pancada no clássico contra o Avaí. É isso aí, tá, não bom. Vou comentar nada então? Não. Quanto é que foi o clássico, aliás, hein? O clássico foi exatamente 1-0 para o Figueira, é isso? Vai, dá uma olhada aí, por favor. É que estão tentando. É que eu tô aqui, eu tô com problemas técnicos. Então, enquanto isso, fala do... Enquanto isso, a revelação está segurada para o Grêmio. 1-0, o empresário garante que o Leandro vai ficar em casa. E quanto é que foi o jogo do Grêmio? O jogo do Grêmio foi... Teve jogo do Grêmio esse fim de semana? Sim. Ah, tá difícil hoje. Ah, o Grêmio tá jogando, Foi 2-1. O Grêmio não foi, não ganhou o gauchão já? Não, foi o primeiro turno. Ah, ainda tem outro turno. Pelo amor de Deus, mas não sabe quanto foi o clássico. Tá difícil, quanto foi o jogo do Grêmio. Eu dou os parabéns pra torcida colorada pelo golaço do Pato, né? Nossa, o Pato tá muito bem, né? Tá no Como? Milan. Não, tá no Milan agora. Não. Ah, o Pato não tá mais no Beira-Rio? Não. Tu ouviu o Inter, Pato, e aí tu achou que fosse o gol do Inter do Pato, né? Não. Dentro dessas reformulações do Internacional também tá. Não. Era Milan e Inter. clássico na Itália, e aí deu o gol do Pato. O Não. Internacional de Santa Maria tá jogando o campeonato, né? Sim. Tá jogando. Rebaixou. Foi muito, tá muito bem, né? Não, rebaixou. Ele conseguiu uma vaga na segunda divisão, é isso que tu tá imaginando. Eu acho, né? Já tá certo a segunda divisão. Tá certo. Tomou 3-0 do Pelotas, né? É, não, mas o Porã, tu não entendeu ele. Tá dando os parabéns por ter conquistado a vaga na segunda divisão. É, Porã é teu nome, né? É, Porã. Porã, eu acho o seguinte, Porã, tu tem que, principalmente assim, acompanhar mais de perto o campeonato. Tá, não, tô tentando. Mais de perto, tu gosta muito de samba, né? Não é? É samba, né? Imperadores, não quer mandar um abraço pros teus amigos do Imperadores, hein? Um abraço. Obrigado, Vanzolin. Mestre Brinco. Grande abraço, Vanzolin. Obrigado. Pita aí. Não precisar de informação, precisa, me chama. Eu tô ligado, cara. Ô, meu, deixa eu ler um e-mail aqui que vem vem pra mim mesmo, vem, é do Carlos Ney Bastos. O Neizão? O Carlos Basso, na verdade. Pois é, já li um e-mail desse cara aqui no programa, Carlos Basso. Bom, vamos ver aqui. Caro Fetter, por inúmeras vezes ao ouvir o programa Pretinho Básico, ouço comentários depreciativos em direção a várias pessoas, nomes, atividades, opções e assim por diante. Ah, o Potter. Ah, de vez em quando acontece. Potter. Ora, programa com a audiência que tem o seu, Fetter. Pergunto como pode ter em seu quadro participantes como o tal Potter. Cara, esse lance que eu não, também não... Menino, vou prestar atenção nesse lance. Menino deslumbrado, recém-iniciando na vida, arrogante, prepotente, debochado, profeta do acontecido, o legítimo sabe tudo, mas que sequer ainda descobriu como tirar as fraldas. É alguém que conhece o Potter. Agora é o pior, a participação de um imbecil destes no programa... Não seja modesto, cara. A participação de um imbecil destes em um programa com este porte... acaba com o tempo contaminando o elenco, mesmo que parcialmente. Afinal, o mesmo elenco... Como é que é? Afinal, o mesmo é do elenco que faz e é o programa. Ok. A partir desta data, não mais ouvirei este programa pelos motivos acima. Oh. Sei que isso nada afetará a audiência de seu programa, mas de grão em grão... Pô, não me roga essa praga, bruxo. Outra coisa, gostaria que esse e-mail seja lido no ar, pois está sendo na presença deste cidadão, está aqui ele, está aí, né, Potter? Tô aqui. E caso o mesmo ache que este e-mail não seja, ou melhor, que este e-mail seja coisa de viado, basta me passar o endereço dele ou outro local por ele escolhido que eu faço questão de mostrar a ele quem é o viado que enviou este e-mail. Ele quer me bater também. Não, bater não. Não, ele quer te mostrar que ele não é, sei lá, que ele não é viado, sei lá o quê. Se entende com ele, né, meu? Demais. Boa sorte com o programa, que apesar da presença de certas amebas, tem o sucesso que tem por merecimento. Quanto carinho, não vai agradecer o carinho? Atenciosamente, Carlos Basso. Eu gostaria de saber, gostaria que o Carlos Basso me explicasse num próximo e-mail. Eu sei que ele tá ouvindo agora até pra saber se o e-mail dele foi lido ou não. Óbvio. Eu queria, Basso, Carlos Basso, que tu me explicasse o que o Potter fez que te desagradou tanto, entendeu? É o grande Cabasso, né? Vem cá, Cabasso. Carlos Basso. Grande. Obrigado, Carlos Ney Bastos, e peço desculpas por alguma coisa que o Potter tenha feito aqui. Cara, eu não penso pelo Potter. Ah, eu acho, Pedro, tem que cortar o mal pela raiz mesmo, cara. Pela raiz. Logo tu, né, Porã? Durante tanto tempo. É legal de saber disso. Eventualmente acontece, Carlos, da gente se passar nas brincadeiras. A gente, né, de uma forma geral, se passa eventualmente nas brincadeiras. A gente é passadinho mesmo. E assim que é. Vamos dar uma girada, vamos ver aí, Mr. P. Meu nome é Josiane. Opa! Oi, Josiane, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Josiane? Meu nome é Josiane, sou paranaense, Josiane, moro em Chapecó. Olha aí. Tô há 3 anos morando em Chapecó. Adoro vocês, em especial o Fetter, que obrigado. Fala bem sempre. É inteligente. E o Porã, que mesmo todos do PB pegando no seu pé, quando é novo ou velho Porã, bom, enfim, não importa, eu gosto muito. Eu também gosto do Almir, ele é engraçado. É verdade. Ouço vocês todos os dias e me divirto dando boas risadas. Hoje, fazendo ali um pretinho pra tomar, liguei a TV na cozinha, daqui a pouco escuto o Faustão mandando um abraço pro pessoal do Pretinho Básico. Ô, louco, bicho. Achei o máximo ele falar de vocês. E aí resolvi escrever esse e-mail. Espero que ele seja lido. Um beijo pra todos. Manda um... Pode ficar tranquilo, querido. Pode ficar tranquilo. Pra querido. Todos os meus amigos de Chapecó, Josiane Oliveira. Aí. Pô, como a audiência obrigado. Ficou feliz, né, cara? Que o Falcão é verdade, não citou, né? Manifestações é pela manhã. Pô, pelo aqui, Twitter, é verdade, cara. Ontem, na hora, foi demais a explosão no Twitter, assim. É verdade. Citaram o Pretinho, todo mundo falando. Ah, muito sensacional. Massa. Muito massa. Pra essa audiência, eu vou ler uma piada. Carinho, né? Muito obrigado pelo carinho da galera, né, cara? Da muito legal. Carlos acabou de demonstrar o carinho é a tua pessoa. Carinho que ele tem com a gente. Aquele... Piada do Bote! Apoio! Transportadora Paula, se a sua transportadora não traz, Paula traz. E aí um trabalhador da limpeza pública tava ali fazendo o seu trabalho na entrada de uma enorme fossa, quando de repente escorregou e caiu lá dentro. Quase morrendo afogado, ele começou a gritar: socorro! Fogo! Fogo! E aí os vizinhos rapidamente chamaram os bombeiros, que chegaram em minutos e salvaram o cara. Aí o comandante da equipe de bombeiros, confuso, Albucaci o nome do cara, confuso com a situação, perguntou: ué, rapaz, cadê o fogo que você falou? E aí o cara responde: é que se eu gritasse bosta, bosta, ninguém iria ver. Mas cair numa fossa deve ser uma merda. Cair no bueiro, literalmente, cair no bueiro, cair na fossa. Eu tenho dois tios que uma vez, eles iam naqueles bailes de campanha no interior de Alegrete lá. Que tem fossa, né? Aí chegaram no baile e aí não deixaram os dois entrar. E eles já tinham tomado, preparadinho, já tinham tomado uma chumbada, né? Chegaram lá na porta, o cara: não, só pode entrar puxado. E os dois olharam: ah, mas como assim? Nós demos a cavalo, não sei quantos quilômetros da Alegrete até aqui. Não, mas não pode entrar. E correram eles, os dois, um olhou pro outro e disse: ah, vamos embora sem fazer nada. Aí o meu tio disse assim: eu tive uma ideia, vem cá comigo. Aí os bailes eram aquelas latrinas no meio do campo, assim. É. E tinha um de tantas pessoas irem na latrina, ficava aquela marquinha no chão, né? Sim, sim. E os caras iam no escuro até aquele lugar. Os dois empurraram meio metro a casinha pra lá. Lá pro escuro. E aí todo mundo caía. Todo mundo caía naquela merda. No filme Quem Quer Ser Milionário, um dos menininhos cai na fossa, lembra? Que tá chegando, quem viu esse filme aí, que ganhou um Oscar, uns 2-3 anos. E aí o gurizinho cai numa fossa dessa e sai correndo, que ele quer ver um ator famoso lá da Bollywood, assim. Sim. E chega todo ele sujo, cara. Os olhinhos pendurando, assim, sim, pegando merda, assim. Sabe? Coisa meu irmão já caiu no balão. Meu irmão caiu no balão. E o Tibirinho, um colega meu, também caiu no balão. Chorava, feito louco lá embaixo do balão, pedindo pra alguém ajudar. E ninguém ajudava, todo mundo ria. Tem um amigo meu que tá na merda até hoje. Deixa eu dar um toque aqui, dar um pedido à nossa audiência no Twitter aqui. Querem colocar hoje, como a gente colocou na quarta-feira passada, a hashtag Novo Porã e a hashtag Velho Porã nos TTs. A galera quer colocar hoje, por ocasião da citação do Faustão ao nosso programa, da menção que fez o Faustão ao Pretinho Básico, a galera quer colocar nos TTs a hashtag PB no Faustão. Ô, louco, bicho. Legal. Então vamos pedir pra galera aí, vamos estar retweetando em seguida no Twitter do Pretinho, que é um dos mais bombados do sul do país, a hashtag PB no Faustão. Pra posso você fazer que uma pergunta? Pode, vai, claro. O que nós vamos fazer no Faustão? Cantar? Não, cara, não estão. Não, é Twitter, cara. Só lembrança que o Faustão fez ontem, falou, entendeu, falou, cara? Não é pra gente ir no Faustão, óbvio. É, que de repente até chega pro Faustão, deve ser o Twitter dele, né? O Faustão. Não, será que não, Faustão não tem, é. Só hashtag PB, cerquinha PB no Faustão. Vai, nego velho! O tropeiro chega na beira do rio com uma ponta de gado e pergunta pra um guri, filho do nego velho, que tá ali sentado na barranca, só molhando a minhoca, né? Menino, ô guri, esse rio aí é fundo? O guri dá uma olhada pra ele assim: acho que não, querido. A criação do meu pai passa com água no peito. Aí o tropeiro agradece, entra, mete o gado dentro d'água lá pelo meio do rio. A tropa começa a se afogar, um por um vai se afogando. E ele gritou: ô guri, o que que teu pai cria? E o guri gritou bem calmo pra ele: meu pai cria pato, guri. Boa, compadre! Porazinho, vou acabar em ti, Porazinho. Vai lá, que é? Acaba, uma piada velha. Piada velha! Apoio! Eu tenho apoio aqui, ó. Sabonete Chupeta, o único que tira o cheiro de peixe da sua mão. Oba! Já usei muito chupeta, cara. Cheiro de peixe, né? É ruim cheiro de peixe, né, cara? A filha pra mãe: mãe, quando eu vou ter seios grandes quanto os seus? Daqui a alguns anos, minha filha. Droga! já precisava pra esse sábado. Mais um. Meu bem, o que você faria se o mundo fosse acabar daqui a 10 minutos? Ah, não. Peraí. Perdeu, Playboy. Voltando. Perfeito, né? Tem que cortar o mal pra ele, né, Porã? Para que esse chocolate, Porã. Ou tu come ou tu fala, Porã. Conta seis. Meu bem! Não, é a mulher, Meu bem, o que você faria se o mundo fosse acabar daqui a 10 minutos? Eu faria amor com você, minha querida. Oh. E nos 9 minutos seguintes. Encerrando mais um Pretinho Básico pela Rede Atlântida, agradecendo demais a sua audiência, a sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Até aqui viemos com Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Vem aí o Ricardinho Prates, passando mais um trote aqui no cabelo no espaguete. Vamos ouvir.